Os reis caíram, a vitória é nossa. Céu e yoga e forças que ruíram. Deus em ti, nossa fé se embasa. Moisés, teu servo fiel, lutou por nós com sangue e suor. A terra prometida, nosso lar, nosso coração em ti clama por amor. Conquistadores da promessa, a vitória é do Senhor. Do vale até o monte, nosso Deus é o Salvador. Com bravura marchamos em seu nome, triunfaremos. Conquistadores da promessa, em Jesus venceremos. Josué, com coragem e fé, guiou o povo ao seu destino. Jericó e Ai, portas que caíram. Em cada passo, um caminho. Em Jesus.